Vejo os olhos abertos, vejo garras brilhando, vejo o bico surgindo, é o águia gritando. Caqueado, caqueado, e balança pro teu lado. Caqueado, caqueado, e balança pro teu lado. Caqueado, caqueado, e balança pro teu lado. Caqueado, caqueado, e balança pro teu lado. DJ Leandro Show, produzindo os melhores CDs. Uno atrevido. Pressão é no escurinho, pressão é no escurinho. Terra firme eu tô curtindo, terra firme eu tô curtindo. Tô no rock tá fichado, baladinha de patrão. Toda essa bandida gosta mesmo de pressão. Toda essa bandida gosta mesmo de pressão. Convoca todo mundo na ondinha, tô ligado. Esse rolezinho, Maurizinho, mal criado. Mini torres, pegadores, ninguém fica parado. Taca na cabeça, cerveja, bem. Então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha em 360. Então senta, será que aguenta? Dá uma giradinha em 360. Senta, senta. DJ Leandro Show de Castanhal. DJ Leandro. DJ Leandro Show. O som que abala as estruturas. Uno Atrevido. O atrevido, uno atrevido, o som atrevido, uno atrevido. Verão na posição do tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec.